02, prossiga. Passou por sua sul, senhora. Retornando para Salvador. Torre 198, décima 95. 18, décima 95. Trato, papai. Boa. Controle, você é 6327 para descida? Sinal 6327, confia. Descida, senhor. Vertical da terceira ponte para retorno a Salvador. Solo Salvador, 5627, para a ponte técnica. 5627, comandante do equipe Sol, Alexandre Varpaxi. Vamos para o táxi, 5627. 53, chama o controle 120, décima 8. 1208, controle, obrigado, boa tarde, azul 4065. Para o Bom, na 966, coordenando com a equipe de Sol, Luxem Bartaxi. Chama lá para o Sol. Azul 4065, contato radar na decolagem após 3000, autorizado direto líder. Após 3000, direto Uba, segundo por 340, Azul 4065. Alfa Tango Tango, após o TAP, intercepta a chegada, desça para 2000 pés de salida e LSC, pista no zero, reposta estabilizada. Nível, ele é atrás estabilizado, Alfa Tango. Alfa Tango, tem condição de manter a velocidade até o próximo turno? TP5446, call cadence, it's cleared, arrival, report to ready 40 cents. Leaving 170210, request lower. TP5446, descending to level 060-180-1011. 060-1011, clear, intersection, AMAN. Tá 3155, informação em curso é a Tango, pronto, cobre? Afirmo. Autorizado Guarulhos, Vempo Zulu 44. Nível 340, decola da 10 com a primeira curva pela direita. Segue perfil da El Leda Bidev. Aciona 5046, controle em 120, décima 8. Tá 3155. Autorizado Guarulhos, nível 340, Vempo Zulu 44. Decola da 10 curva direita da El Leda Bidev. 5046 é o transponder, 1208, controle do TAN 3155, portão. TAN 3155, cotejamento correto, chame quando pronto. Chamarei, grato. Solo, Salvador, 35627 acionado, pronto para o táxi. Está com 53 a bordo, 3 horas e 30, alterna Salvador. Autorizado táxi via parte 1 no índio até o ponto de espera. Quando lá chame torre em 118-95, ajuste no 011, no trip 5627. Sim, estou acionando em frente, Índia Alfa, no ponto de espera, torre 118-95-627. Salvou o 966 para o táxi. Eu tenho 68 com 4 e 40, altera na receita. 19966, autorizado táxi até o, através do portão 62. Até através do 62, aguardando 19966. Guardião 08, decolado ao 57, curva à esquerda, reporte para cruzamento do campo. Curva na esquerda, reporte para cruzamento do campo, Guardião 08. Saída prevista para o 9097, eu teria cortejado a... informado, na verdade, a aerovia errada. Seria o Pedro 21. Qual seria a sua prevista para contém, por favor? Arbora, Elefa. Elefa, obrigado. Então, 3155, ao solo. 155, prossiga na escuta, senhor. Ok, confirmando a rota que tem em mãos para Guarulhos, era realmente a Pedro 44? Confirmado agora, pelo menos. Afirmativo. É, porque de acordo com o Notan que a gente tem aqui, preconizando as rotas para Guarulhos, o senhor só poderia decolar na Pesulo 44 até as 1900, ou seja, daqui a 2 minutos. Vou comunicar a empresa no momento para fazer a modificação. Um momento só. Gente, muito agradecido. Entre em contato com o pessoal de pátio aí para solucionar essa divergência, ok? Sem problema, só um minuto. Guardião 08, mantenha 1.000 pés até a liberação do controle e aguarde o transferência. Já matou 1.000 pés, aguardando transferência, Guardião 08. Firmar, a partir das 1901, a rota seria Up Zulu 10, Bridge, Up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive e direto Poços. Seu ativo, estou providenciando o CHG, obrigado. Zulu 1966 para transferir, tá? 966 está autorizado, prosseguir até o ponto de espera via Índia, ponto de espera 1895 da torre, com ajuste 10 no 1, tenha um bom voo. Tem 11, com a torre no ponto de espera 1895, obrigado, boa tarde. Vou abrir aqui, Mike, ciente, confirme. Está mantendo qual atitude? Tank Mike Ciente, mantenha-se sob regra de voo visual, reporte para descida na proa da rotatória. Corredor, bom, boa tarde, Guardião 08. Colda 17 com a primeira curva pela direita. Segue corredor Axé, acena 0125, controle 120.8, torre 118.95. Papapá, Mike, aqui deu, tá cotejamento correto, mas acenamento e táxi, chama torre 118.95. Autorizado aliás de decolar, pista 1-0, mantém a proa até 3.000. 5.27 vai aliás decolado 1-0, mantendo proa até 3.000. Vento 1-0 graus, 1-0 nós, 5.27. 5. Sabe o que chamar a torre? Gente, mantém o ponto, espera o gol no 9.66. Já foi comunicado a necessidade do CHG via rota proposta e vigente, né, via APZULU 10, BRIDGE e APZULU 16. Nós temos autorização via APZULU 44 e prontos para o pushback. Teria condições de coordenar com o centro essa autorização, por favor? Oi, papapá, Alfa Tango Tango. Papapá, Alfa Tango Tango, continua a aproximação, aguarde de autorização. General Alfa 09. Tango Tango, aguarde 0. Para o pushback, essa na meta. Tribo 5447, correndo com a equipe de solo, e Shane para o táxi. Podia resistir, Tiana? Autorizado, puxa o acionamento, chama o táxi, o 5447. Autorizado, grato. Correio 9966, qual o tráfego está retenendo a decolagem? Não compreendi, confio. Pode ser, mantém o 9966? Negativo, tem uma aeronave que já passou o externo para pouso pistão no zero. Já, posterior encontro. Pronto, quanto é o gol no 097? Para 3 mil pés. 3 mil pés, 69. 208, grau. Aciona 5071 no controle em 120 decimal 8, gol 1097. Após, direto Puka. Ok, a frota é 3000 após Puka, 5627. Tango Tango, baixado e travado, livre pouso. Após 3000, direto para Aracaju, 5627. Autorizado para o chibé, acionamento, chama táxi, gol 1097. Acionar táxi, gol 1097. Azul 4118 no 8 para acionamento pushback. Azul 4118, autorizado pushback e acionamento, chama o táxi. Ok. Trip 5627, da presente autorizado direto para Aracaju. Direto na proa de Aracaju, 5627. Pedro, na base 66. Gol 9966, conforme coordenação com controle, mantém a proa até 3000. Faz a colagem, vai manter a proa até 3000, 9966. Qual curso do lote, é 223, Ana? Aparece 223, Ana, completo de aproximação, chame torre, 1918, decimal 95. 18, poderia confirmar? 95, 1918, decimal 95. 1895, obrigado. Torre, boa, passarei 2231, estamos a 2 milhas do externo, visual. Gente, passarei 2231, continua a aproximação, agora na autorização de pouso. Vai aguardar 2231. Papapá, Alfa, Tango, Tango, solo ao 05, libere primeira direita agilizando por gentileza e chame só 121 decimal 9. O tribo 5447, segue o bom da gol até o ponto de espera. Quando lá chame a torre 1118 decimal 95, ajuste na 011. Tripe 5447, seguirá o bom da gol no ponto de espera, chama na torre 11895, grato. Iniciado, mas não é mesmo. Os ataques em alfa, quilo, faz 3. Salva Salvador, Xené 6263, zona pushback acionamento, posição de número 7. Xené 6321, não aguarde para o pushback. Guardando 6321. Pode ligar o braço, toque pra fazer? Lima, Lima, Foxtrot, inicialmente vai manter o perfil da chegada. Tratando, confere, aguarde para a cópia. Tá, 3 milhas da cabeceira, abaixou e travou 223, zona. Passarei 2231, tráfego avistado, livre pouso, pistão 10, vento 100 graus, 99. Livre pouso, 223, zona. 1966, decolado a 06, mantém a proa até 3000, chame controle 120, decimal 8. Mantendo a proa até 3000, 208. 2 Salvador, bom dia, voo na 966, passando 1.600 pés, mantendo a proa até 3.000, conforme a série. Voo na 966, contato radar na decolagem, suba e mantém nível 370. Vai manter a proa até 3.000, apoio direto já. Oi, estou autorizado o táxi, departe 1, seguirá o ATR da Trip até o ponto de espera. Quando lá chame torre 1 ou 8, decimal 95, ajuste na 091. 895 e segue o um ATR até a posição da pista 10. Obrigado. Para o táxi dono 097, estamos com 130 a bordo, 3 horas e 25 até na Guarulhos. Gol na 097, autorizado táxi, direita índia até o ponto de espera. Quando lá chame torre 1 ou 8, decimal 95, ajuste na 091. Ele está com a espera 18195, mano 09, obrigado. Tá passando o Sierra até o Yankee, o controle? 5 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame controle Ilhéus, frequência 120, decimal 1. Ótima! E a rota Up Zulu 10, bridge Up Zulu 16. Estou confirmando, Dael, Veda, Motiva e Aerovia Zulu 10 até Brilho, Zulu 16 até Bravo, até Zulu, Tribe, Papá, Charlie Lima, correto? Afirmativo. Ah. Então 3155, pronto, pushback? Afirmo, está 3155. Após a passagem do Embraer da Azul retaguarda, coordene com a equipe de solo e chame para táxi. Após a passagem do Embraer da Azul, está coordenando o pushback, chamando para o táxi, confirmando o 10-11, ajuste? 1-0-1-1. O Xerém é 3-2-1. Atente o Embraer passando na retaguarda. Após coordene com a equipe de solo, chame para o táxi. Após o Embraer, autorizado o Xerém de saneamento, portará para o táxi, chame 3-2-1. 3-5, livre construção 0, vento 120 graus, 99. 99. Aquilo, Pat 3, remota 04. 3. 1-0-1-1. 1-0-1-1, descida para a Onomei GFS, 9-Bank Mike. 4. Autorizado Petrolina, via Pizulu 2-0. Nível 3-4-0, decola da 1-0 com a primeira curva pela esquerda. Segue perfil Momo, transição Flock, aciona 5-0-7-5, controle em 1-2-0, decimal 8. Excelente, 1-4, autorizado Petrolina, nível 3-4-0, via Pizulu 2-0. Colégio acima 1-0, curva esquerda, saída Momo, transição Flock, responde 5-0-7-5, controle 1-2-0, decimal 8. O XNM é 3 e no 4, com o atendimento correto, chame quando pronto. Foi pra lá. Ilhas Este de Salvador, eu sou uma navegação, vou ir na proeza de par. De par a presente, 1-9-66. Onde é localizado, ele rolou em site 35546. 35546, contact now tower 118.95. Valente, 9-5-5. Salvador Tower, good afternoon, 35446. 35446, continue approach, expect landing clear, 1-8-1-0-1-1. Standing by. Número 0, pronto, cobre. 620, afirmo. Autorizado Recife, via Peruísque 58. Nível 370, decola da 1-0 com a primeira curva pela esquerda. Segue perfil Cuca, transição Caju, acena 5-1-0-6. Controle em 1-2-0, decimal 8. Gol 1-6-2-0. Gol 1-6-2-0, 3-0 Recife, via Peruísque, Boys, 370, primeira curva esquerda, Cuca, Caju. 5-1-0-6, transponha, controle em 1-2-0-8. Protegimento correto, chama quando pronto, gol 1-6-2-0. Amará. Zulu 6918, solo 1-2. Se der primeira direita, chama solo 1-2, 1-2-1-9. 6198, livrou. Azul 6918, autorizado táxi de Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Sobre Lenny, get it on your lock. Felipe 5446, clear to land runway 10, wind 110 degrees, 9 knots. Say again the wind, please. 110 degrees, 9 knots. 5446. 10.9 knots. Número 1 para voo? Afirmativo. Será possível a proa da presente rotatória? Lima Lima Fox, você vai mudar a sua série de voo da presente? Afirmativo. Série de voo modificada usando a 993, Lima Lima Fox, você a presente voo aí na rotatória, informa um tráfego. Papá 28 Alfa está mantendo no 1510 em aproximação também para a rotatória. Qual é o chamado desse? O IPAN de resposta? Aeronave se encontra agora a 11 milhas de Salvador, setor norte, está mantendo no 1510. Não adianta, vamos prosseguir para a rotatória de 1500 pés. Antes da Juliette. Antes da Juliette, azul 698. Mantém. 5265, 2545, boa. Lima, Lima, Foxtrot, desça sob condições visuais para 1 no meu pé. A cidade bateu 2000, Celeste? A pedido da Torre Salvador, Lima, Lima, Foxtrot. Ô, Celeste, está descendo para 1000 pés. Papapá, Mike, é com Delta, autorizado em graça de pistão no 7, pode com a linha de pronto. Informo um tráfego posição de 2 horas, 8 milhas, um Alfa Charlie 90 está em descida para 1000 pés. Paciente do tráfego 9 Bank Mike, qual a visão para o aeródromo, Tec? Controle o Lima Lima Fox, bateu de visual com a Alfa 7. 0-1. A zero pela esquerda, 1.500 pés. 1.500 pés, 3.0 pela esquerda, 9 Bank Mike. Lima, Lima, Foxtrot, desça para 1.000 pés, chame agora a torre, 1.8, 1.95. Já atingindo o Bio, chamar a torre, o Lima Fox, uma boa tarde. Tarde, papapá, Lima, Lima, Fox. Papapá, Lima, Lima, Fox. Pouso pistão 1.7, somente confirmando. Afirmativo, pouso 1.7, não foi atendido de sua mensagem. Papapá, Lima, Lima, Fox, prossiga para a final, pista 1.7. Reporte 3 milhas fora, CNH 1.09. Ativo, reporte 3 milhas fora, Lima, Lima, Fox. Papapá, 1.9, em que Mike, eu fiz o 3.60, mantenha-se 1.806, chame torre 1.98, de 1.95. Vai chamar a torre 1.95, 9 Mac Mike. Solo Salvador, TP5447, alinhada e pronta aqui na 1.0. Ali mantém 1.0, TP5447. Ali mantém o TP5447. Gol 1.097, decolador 1.6, chame controle 1.20, decimal 8. 2.08. Tony Gol 1.029, 1.097. Cliente 9.6 Mike, ingresso final opção 1.7, aguarde autorização para pouso. Aguarde autorização para pouso 1.7, 9.6 Mike. Lima Lima Fox, confirme o pátio que irá estacionar após o pouso. 5 aéreos, tá? No momento a 4 milhas, 3 milhas aqui da cabeceira 17, o Lima Lima Fox. Ciente, cheque, trem de pouso, livre pouso, pistão na 7, vento 1900 graus com 99, Lima, Lima Fox. Sim, final da 17, baixado, checado, Lima, Lima Fox. 35447, autorizado a decolagem, pistão 10, vento 1900 graus, 99. Decolagem, 35440. Mike, é para o solo. Ponto 0 para o azul 418, quanto é quanto é? Mike Echo Delta, decolado ao 17, chame o controle 120, décima 8. 208, Delta. Controle Salvador, é o papapá, Mike Echo Delta, boa tarde. Mike Echo Delta, boa tarde, o nome é o PES, direto Manati, reporte livrando o CTR. Passará livrando o CTR, solicito acender para 1.500 pés da presença, senhorita. Mike Echo Delta, autorizado, suba, sob condições visuais para 1.500 pés. Felipe 5447, decolado ao 18, chame o controle 120, décima 8. 1208, 5447, uma boa tarde. Lima Lima Fox, solo ao 18, autorizado liberar a direita para o 45, pode estacionar a frequência livre. 47, subir mantém em nível 200, sair da MOMO, vigilância. 200 na MOMO, 5447. Oxané 63-14. Coordena com a equipe de solo e chame para o táxi. Oxané Clay, solo chame para o táxi 63-14. Lima Lima Fox, confirme? Então faz. Rebocado, somente confirmando? Ciente. November Yankee Mike, faça a espera na presente posição, aguardando autorização para pouso. Atenção de pousar na 10 para o November Yankee Mike. O azul 418, livre decolagem, dando 0, vento é 1.00 graus com 8 nós. Livre decolagem, 418. O November Yankee Mike vai ingressar então na final da 1.00 e aguardando pista livre para o pouso, atento à aeronave da azul que está rolando. Quem ingressa a final de 3 milhas da 1.00? Ok, vai ingressar a final de 3 milhas da 1.00, November Yankee Mike. Bola 097, aguarde coordenação com o centro Recife. Ciente, Lima Lima Fox. Novamente, bate solicita pouso 97, por gentileza, então. Ok, autorizado o pouso pista 17, vento 1900 graus com 9990 e autorizado pouso para o Novamente, bate 97, obrigado. Oi, boa tarde, eu estou 3155, pronto, ponte 0 no 0. Está 3155, a Lima tem cabeceira no 0. A Lima tem 9 no 0, está 3155. Da direita, segue o perfil Arbor, Elefa. Aciona 5101 no controle em 120, décima 8, então 3217. Sim. Controle, azul 40, 4118. Azul 4198, se me mantém nível 340, saída Arbor, vigilante. Arbor, sobe 340. Repetindo quando pronta. Camarada. Major 0859 milhas nordeste de Salvador, serviço radar encerrado, mantenha-se em condições visuais nível 075. Chame centro, correção, chame controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Sono no chame 63 no 4, com 154 a bordo, autonomia de 3 horas, alternando Recife, está pronto para o táxi. O Xanema é 3.4, autorizando táxi, direito ainda até o ponto de espera, quando lá chame torre 118, decimal 95, ajuste no 011. Direita, já até o ponto de espera da 10, quando pronto, 285, Xanema 63, não pode. Solo, gol no 620, gate 6, pushback, estacionamento. Yank Mike, solo ao 23, autorizado o backtrack para o Pat 4. Alfa Tango Tango, apenas corrigindo o táxi. Táxi Pat 1, Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chamará a torre 118, decimal 95. Solo Salvador, é o San 3217, só para confirmar a autorização, senhorita. O nosso plano inicial previsto Upper Zulu 10 até Bridge. Poderia confirmar, por favor? São 3217, tem pré-autorizado a rota Upper Zulu 21 após Delta, Eco, Papá, Oscar, Tango, após direto. Ah, então faz Arbore, Elefa e após Deporte, é isso? Arbore, Elefa, após Deporte. Então, agora Elefa, Deporte, Upper Zulu 21, direto com o Fint. Agora Elefa, Upper Zulu 21, após Deporte e após direto com o Fint. Ok, então, tá 3217, graças. Não, passarelo 2231. Passarelo 2231, levamos a incursão e uniforme, aguarde para a cópia. Aguarde. Mal. E aí, tudo bem, Lima Alfa, adicione o código 0226. Lima Lima Alfa. E 5, chame controle 120, decimal 8. 208, tá 3155. Autorizado Barreiras, nível 180, decola da 10, com a primeira curva pela esquerda. Segue perfil Momo, VATAP. Aciona 5115, controle em 120, decimal 8. Autorizado 180, decola da 10, curva esquerda. Momo, WhatsApp, 5115, controle 108, 2231. Acerta 2231, com o atendimento correto, chama para pronto. Parei, obrigado. Tá, 3155, stand by. Thank you. Delta, frequência livre para coordenação, reporte para relevo. Trun 18, pode aproar Elefa? 4118, autorizado e direto Elefa. Vanda Elefa, ok? Sassi, igual 178 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia, terna João Pessoa. Uno 620, autorizar táxi, Zé Pátio 1, Índia, até o ponto de espera. Quando lá chame torre 11395, ajuste na 011. Pátio 1, Índia, no ponto de espera 2895, bom, 1620 agora. 4118, poderia proar Oscar Bravo Delta Uniforme Delta, Obidude? Azul 4118, autorizado direto, posição Elefa. Elefa, obrigado. Ok. Patango Lima, Lima Alfa, desça para 4 mil pés na proa de pelo. Azul 98, autorizado direto Obdude. Chame agora o centro Recife 1288, alternado 1260. 288, 260, obrigado, boa tarde. Centro 3155, autorizado pelo centro Recife direto Bridge. Está presente Bridge, centro 3155, obrigado. Salvador, boa tarde, Xené 6321. Oi, Salvador, boa tarde, igual no 620, faço uma ponte para dar no zero. Lula 620, mantém o ponte, cara. Espera. Preciso sair da 6321. Vai manter. Livre decolagem pistão no zero, vento 1110 graus, 99. Decolagem pistão no zero, Oceaneiro 63, 104. Gol 1620, a linha mantém cabeceira no zero. Eu mantenho no zero, no 620. Gol na 869, autorizado nível 050. Tá. Solo Salvador, até 3145, boa tarde, com a uniforme 3280, Galeão. 3145, toma 5, sem uniforme, agora de cópia. Sim. Velocidade indicada. Tem condição de manter essa velocidade a Sedona, Lima, Lima Alfa? Controle 120-2.8, bom voo e boa tarde. Controle 208, obrigado. Controle Salvador, muito boa tarde, Oceaneiro 6314, passa 1500 na Momo. Oceaneiro 6314, subiu, mantém nível 340, sai da Momo, vigilância. Só mantém 340 da Momo, 6314. Tá. Voz. 869, reduza para 200 mais. Fala Salvador, boa tarde, gol 1169 Uniforme, quando possível autorização 360 para Guarulhos. Confirmando gol 1169? Afirmo, 1169. Tente número 2 para cópia, aguardando só um minuto. Vai dar no gol 1169. Centro 3145, copia? Copia, Centro 3145. Galeão, nível 360, via rota Upzulu 10, SMAP direto Lúvito, após direto Barbacena e conforme rota do plano. Decolagem pista 1-0, primeira curva à direita, perfil da El Leda, após Leda, direto Motiva. Frequência do controle em 1-2-0, decimal 8 e 5-1-2-6 no transponder. Autorizado 360 para o Galeão, decola da 1-0, da El Leda Motiva, Alfa Zulu, bloque Alfa Zulu 1-0, Smap Luxo Barbacena. 5-1-2-6, o transponder 1-2-0-8, controle 731-4. Correto, 5-1-2-6, chama pronto, pushback, sinal 3-1-4-5. X5447, chame centro Recife, 1268, alternando 1260. Estado Guarulhos, nível 360, via UP Zulu 10, bridge UP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, e após conforme rota do plano. Decolagem pista 10, primeira curva direita no perfil da El Leda, após Leda, direto Motiva. Frequência do controle 1208, aciona 5125. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Presulô 1-0, bridge, Presulô 1-6, BHZ, Trive, rota do plano de voo. Decola da 1-0, curva direita, Tael, Leda, Motiva. O controle 208 e o transponder 52, gol 1-1-69, está na 10. Protejamento correto, chama pronto, pushback, acionar o gol 1-1-69. Tomará para o pushback, acionamento, gol 1-1-69. Mike Gillette, Romeu, ajuste 1011. Romeu, Lima, Lima Alfa, desça para 2000, hoje está autorizado a final do procedimento, informe no localizador. Informe 2000. 6321, chama agora Recife, 1288 e alterna 1260. 288, alterna 260, chama 6321. Gol 1869, está autorizado via chegada para 2000, o ajuste 1011, informe a final do procedimento. Via chegada para 2000, com 1011, provará na final do procedimento. Boa noite, Nerosa. Oxané 6314, chama agora o centro Recife, frequência 12685 e alterna 12545. 2685, alternando 2545, Xanear 6314. Vindo com a equipe de solo e chefe pronto para o táxi, gol 1169. Coordenar e pode para o táxi, gol 1169. Alfa, que acertou o Lima. 7 Lima, Lima Alfa, completa a final do procedimento, chame a torre, Salvador, 1895. 7 Lima Alfa. Salvador, Lima Alfa. Lima Alfa, boa tarde, confirma a pouso no 0. Qual o tempo? 1-0-0 graus com 8 nós. Pousa na 1-0, Lima Alfa. Ok, autorizado, pouso na 1-0, cheque o trem, vento de 1-0 graus com 8 nós, o altímetro no 0, 1-1. Ok, trem baixo, travado, Lima Alfa. Após o pouso, qual o passo de estacionamento? Passo 5. Uno 620, chama agora Recife, 126.85 e alterna 12545. 2.5, 620. Salvador, gol 1169, tá com 163, aguardo o patrão de autonomia, alterna Galeão, para o táxi. Uniforme Charlie, Mike Romeu, prossiga. 7-1, Índia, ponto de espera da 1-0, torre 118.95, ajuste 1-0-1-1, tem um bom voo. Sente pátio, Índia, quando lá 18.95, gol 1-1-69, está com 1.011, ajuste. Salve, passarela. Salve, passarela, 2-2-1, puxa acionamento. Autorizado no pátio 3, chama táxi, 2-2-3-1. Chamar para o táxi. O Mike, Juliette, Romeu. Mike já tem um bem informe a final para o posto. Turno 869, completa a final, torre 1895, tem bom posto. Boa noite, 95, obrigado, boa noite, 69. Rádio Azul 420B, acione a identificação, desça para 2.000 pés, o ajuste no 011, autorizado Duna e a final do procedimento informe estabilizado. 2.011, reforçará estabilizado no xadrez K10 e a Duna, o Azul 420B. Uma boa tarde. Salvador, boa tarde, gol 1-1-69, está se aproximando do ponto de espera da 1-0, pronto. 1-1-69, boa tarde, mantenha o ponto de espera da 1-0. Manterá o ponto de espera da 1-0, gol 1-1-69. Zona de autonomia, terra Brasília, para o táxi. Autorizado, via pátio 3, pátio 1, Índia. Ponto de espera da 10, torre 118.95, ajuste 10 no 1, tem um bom voo, passarei do 2231. O ponto de espera é 1895, obrigado, boa tarde. 1169, tá visual o coronavírus da companhia na final da 10? Afirmo, bom, 1169. Após o colega Lima, tem a 10. Após o colega Lima, tem a 10, gol 1169. Lima Alfa da passagem ao ATR da Passarela, após ingresso via Juliette, contorno a Pátio 1, prossegue Lima, Mike e chama na Quebec para o cruzamento da 17, Lima, Lima Alfa. Para o lançamento, Charlie Mike Romeo. Charlie Mike Romeo, condenou na frequência livre? Afirmo, batido. Está livre lançamento, não há tráfego conhecido. Charlie Mike Romeo, informe para a descida. Romeo. Salvador, bom dia, boa tarde. Vi do solo aos 4-4, ao livrar à direita, chama o solo em 1-2-1, decimal 9, e tenha uma boa noite. Direita, 9. Para a descida, o Charlie Mike Romeo. Descida, critério Charlie Mike Romeo, não há tráfego, frequência livre para condenação, tem um oposto. Ah, tô Romeo. Boa tarde, taxi via Alfa reporta para ingresso na Juliette. Alfa reporta para ingresso na Juliette. Alfa autorizada a decolagem da 10, vento de 120 graus com 62 de nós. Eu decolagem da 10, vou com 1169. Oi, boa tarde, passarelo 2231, para a ponta de espera próxima. Boa tarde, passarei 2231 ali, mantenha 10. Mantenha 10. Alô, Salvador, é o 3217 para acionamento na posição, posteriormente pushback. Firme. É o TAN 3217, já na posição 1, solicita acionamento na posição e posteriormente pushback. Gente, acionamento em marcha lenta, reporte pronto para o push TAN 3217. Reportará para o push 3217. Lima Alfa é o solo? Que posição? O Gol 1169 está decolado aos 4.6, chama o controle em 1.20, decimal 8, tenha uma boa noite. 10.08, uma boa noite, Gol 1169. Juliette, portão 05. Juliette, portão 05, 1169. Boa tarde, Gol 1169, contato radar, sou para o nível 360, autorizado Leda. 360, autorizado Leda, Gol 1169. Bate a pista que decola? Foi direto. Iniciando 2230. Foi autorizado, ingresso na Quebec e cruzamento até o Pat 5. Checo Delta, o ajuste em Salvador no 0-1-1, o veículo do farol de Itapuã, chama para descida. Papa, Papa, Mike, Juliette, Romeu, não há tráfego para me informar, frequência livre, tem um bom pouso. Mike, Romeu, cópia. Autorizado Aracaju, UNO 1510, decolagem da UNO 7 com curva à esquerda, ingressa no corredor visual forte restrito a UNO 1010, aguardando liberação do controle para ascensão até a UNO 1500. O controle UNO 208 e 5114 no transponder. Passarei 2231, decolou uns 48, chame o controle em 120, décima 8, tenha uma boa noite. 208, obrigado, boa noite. 118, décima 95, para acionamento e táxi, o ajuste 10111, tem um bom voo, Oscar, Mike Romeo. 31. Passarei 2231, contato radar decolagem, saída Momos, vá para o nível 180, sem restrições. 3217 para pushback. Coordene com a equipe de pátio, após a liberação da retaguarda pelo Airbus da companhia, inicia no 01 e chama táxi no 3217. Ok, após a aeronave da companhia, está autorizado, vai chamar para o táxi, Delta 3217. Solo Salvador Azul 6919, sentido informação em uniforme. Azul 6919, Campinas, o nível 340 já aprovado, portão 09 aguardando cópia. Ok, aguarda cópia prevista da EL? Dael Leda Motiva. Dael Leda Motiva, quente, aguarda cópia. Para o táxi, 3045, com 129 a bordo, Campinas, 3:37, autonomia. Lado direito via Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, décima 95, ajuste 1011, tem um bom voo, então 3145. Via Índia, torre, 3145. Siga. Segura ascensão para 3.500 pés, confirma pessoas a bordo agora? Sente, informa para o lançamento, Charlie Mike Romeu.